cidade de Veneza chega em Viagens de Marco Polo. Muita porradaria confirmada em Battle for Hokugan. Gen Con 50 leva o Diana Jones Awards 2017. Troque ovelha por pedra em realidade virtual. Estamos começando aqui nosso episódio de Jogatina News. E olha só, hoje eu tenho uma presença ilustre comigo aqui, que é o... Cara, eu vou falar você, chamar você de Herbert. Herbert sem é problema estranho. Nenhum. Sem problema nenhum. Herbert, que é o host, um dos hosts, né? Podemos dizer assim, lá do podcast Hoje Tem Jogo, podcast excelente. Tudo bom, Herbert? Tudo bom, meu amigo Zabu. Eu não tão ilustre assim, né? Como você quis fazer parecer, mas realmente estou aqui, um dos hosts do lado Hoje Tem Jogo. Com muito prazer participando aqui pela primeira vez, falando sobre as notícias dessa semana gloriosa. Exatamente, vai aparecer mais vezes aqui, com certeza. Provavelmente um ficha do jogador no futuro vai aparecer aqui pra encher o saco de perguntas. Né? Convive, olha o convite, gostei. Bom, mas explica pra galera o que que é o seu projeto de podcast, o que o projeto podcast é muito ofensivo, né? Não é ofensivo. Não, é que eu quis falar sobre o projeto, mas como que é o projeto do Hoje Tem Jogo lá? Você tem vídeos, tem podcast, como que tá funcionando? Cara, Hoje Tem Jogo, ele surgiu há mais ou menos um ano e meio atrás, da vontade que eu particularmente tinha de mostrar os jogos que eu jogava pras pessoas, assim. Sei. Eu quero que você jogue esse jogo aqui, porque ele é muito legal, eu gosto muito desse jogo, então eu quero que você jogue. Surgiu dessa vontade, e por isso é até uma das nossas diretrizes a gente não pegar um jogo pra falar mal. Entendi. Não faz sentido, né, no escopo do nosso programa. Uhum. E aí a gente vem tocando, eu, Eduardo, Daniel e Rogério, esse podcast aí há mais ou menos um ano e meio, sempre sendo postado a cada 15 dias, pontualmente. E nós temos também o canal de vídeo lá, que foi onde eu comecei, na verdade, até antes de ter o podcast, eu postava alguns reviews de 5 minutos, 3 minutos, só que dá muito trabalho. É o review miojo, né? É o review miojo, exatamente. Olha aí. Acompanha há muito tempo você, hein? Claro. E aí, cara, como eu fazia isso sozinho e ele dá muito trabalho, ficou um pouco estacionado. Até que, no fim de semana aí do Diversão Offline, eu postei um videozinho que a gente gravou lá e... Cara, foi um sucesso, né? A galera viu, gostou, se amarrou, comentou. Subiu 80 inscritos no mesmo final de semana. Eu falei, olha, que legal. Acho que a galera gosta disso aqui. Pode ser que vire alguma coisa. E aí a gente tá tentando aprender, né, algumas coisas de como fazer os vídeos, como fazer um programa ao vivo, até outras ideias que estão vindo por aí. Mas esse é o resumo aí de review miojo do meu programa. Uhum. Mas, cara, vocês que têm uma sinergia interessante no podcast, eu acho que um podcast gravado em vídeo... Seria excelente, assim, sabe? Seria um complemento, assim, pro conteúdo que vocês já fazem, já. Cara, eu tô com essa sensação também. Porque, assim, o Daniel e o Eduardo eu conheci jogando X-Wing, né? Uhum. E aí eles acabaram virando amigos antes do podcast. Já frequentava a casa, já jogava junto e tal. Então, realmente, essa sintonia, ela existe. E eu acho, cara, que o vídeo, ele dá um tchan a mais. Hoje as pessoas veem mais vídeos do que ouvem podcast, né? Com certeza. É um alcance maior, infelizmente, pra essa nossa mídia maravilhosa. Mas a gente também tem uma ideia de fazer programas ao vivo com pessoas, né? Plateia, ali, interagindo e tal. Quem não conhece ainda, dá uma olhada no canal de YouTube chamado Desimpedidos. Eu gosto muito da levada que o moleque toma lá e como ele faz a interação com a galera que tá assistindo. Então, entendi. Eu tenho muita vontade de fazer isso e é isso que a gente tá tentando. Já conseguimos um espaçozinho aqui numa loja no Rio de Janeiro. Só realmente a parte técnica, quando a gente ajeitar, vai rolar. E eu tenho muita impressão que vai ser muito legal, cara. Vamos tá torcendo, cara. É muito maneiro. Show. Bom, vamos aqui para as notícias, mas antes passar alguns recadinhos clássicos, assim como todo podcast, tem que fazer seu jabá. Sem dúvida. A gente tem as nossas redes sociais no JogatinaBG, no @JogatinaBG, no Twitter, no Facebook você pode curtir nossa fanpage, no facebook.com/JogatinaBG. No YouTube você pode seguir lá nossos vídeos, novos vídeos toda semana, no youtube.com/JogatinaBG. E, por fim, o nosso grupo no Telegram, onde temos o nosso amor concentrado num lugar único. A galera fala de T4, fala de paçoca, fala um monte de coisa maneira lá. Então, quem não entrou ainda... entre. Mas assim, antes da gente começar de fato, tem novidades também do Jogatina. O podcast de RPG já saiu, a gente prometeu já há um bom tempo, foi o quê? Umas 2 semanas e meia editando, com muitos efeitos sonoros. E é muito importante o feedback de vocês, se você escutou, curtiu, deixa esse feedback lá. E além disso, tem no YouTube um vídeo que eu fiz um resumão no mês de agosto. Todo mês eu vou fazer um resumão do que saiu de novidade, de destaques, pelo menos, a gente comentar o que saiu aqui no podcast, eu vou lá comentar os destaques ao longo do mês. E a cada 15 dias, eu também tô fazendo uma live agora de jogatinas digitais. Eu fiz na última quinta-feira uma live de Pathfinder, um jogo de aventuras de carta bem interessante. Então se inscreva no canal para mais novidades. Começando aqui as notícias que a gente separou e os destaques referentes ao período de 29 de agosto a 4 de setembro. Começando com o Brasil, claro. Herbert, primeira notícia você pode trazer pra nós, por favor? Já trazendo aqui, a Conclave publicará Gnomópolis, de Igor Knopp, né, famoso Igor Knopp, e Patrick Matheus aqui. A gente tem como fonte uma matéria do Turno Extra. Cara, Turno Extra tá bombando de matéria, hein, cara? Parabéns. Rapaz, ao Felipe e à Aline. Pois é, engraçado que eu tenho a Aline e o Felipe aqui no meu feed, são aqui do Rio de Janeiro, né? Então, eu meio que tô sendo bombardeado pelas notícias dele. Sei. Todo o tempo. Mas a cobertura foi fantástica, não tenho o que dizer. Curti muito e acompanho, na verdade, diariamente aí o que tá saindo, do Diversão Offline principalmente. Sim, mas a respeito do Gnomópolis, alguma coisa assim, que minha dislexia não vai deixar falar. Mas, cara, muito interessante ver o Igor, né, que foi, pelo menos foi referência pra muita gente comprar jogos e acompanhar regras e tal, que ele fez lá no canal dele, né? E é legal ver que ele tá arriscando também pro universo dos games designers, né? É, na verdade, é um desejo que muitos de nós temos, né, cara? A gente começa a jogar, né? E depois a gente quer fazer jogo. Cara, isso acontece com todo mundo. E aí é muito legal, como você disse, ver que ele tá conseguindo isso. Uhum. Chamou a atenção de uma editora, já chamou a atenção de pessoas, com certeza, senão a editora não arriscaria. E a gente tá ansioso pra ver o jogo realmente saindo aí, chegando nas nossas casas. Pelo que o pessoal comentou, o jogo tem uma pegada de Race for the Galaxy, então já me chamou a atenção. Ok, já começa bem. Começa com nota 6 já aí, ó. olha o bait. Ó, durante o Além do Muro, que rolou recentemente em Jundiaí, aquele jogo que era On Demand, que é o Crop Rotation, ele vai ter uma versão física, que vai ser lançado em versão retail, né, para as lojas, que é resultado de uma parceria entre a Studio Teia de Jogos com a Legião Jogos. Bem interessante ver que esse jogo vai ser comercializado no modo retail, né, que o pessoal chama fora. Com certeza, e também é interessante ver que o Studio Teia de Jogos, que a gente vê aí crescendo, né, nesse ramo de print and play, depois do print on demand, agora tá fazendo algo também no sentido do retail. Me parece um crescimento, o que é sempre interessante. Exatamente, né, porque recentemente teve uma leva de novas editoras, e é interessante ver que jogos, pelo menos dela, em parceria com outros, vão sair nessa leva junto, né? Sim, com certeza. É um incentivo bacana pra todo mundo. Mercado, pro designer, pro jogador, pra editora. Bem legal isso aí. Essa aqui é pra você, uma notícia que, na verdade, eu vou deixar você falar, porque eu sei que você é fã da... É minha praia, né, Zabu? Saco sem fundo, hein? Então, vamos lá. Novo Star Wars Destiny for 2 players virá para o Brasil. Uhum. Legion e Rebellion receberam previsões 2018. Cara... Quem é fã de Star Wars e board game, cara, é igual o PlayStation 3. Prepara o segundo emprego, sabe? Você tem que ter um segundo emprego pra comprar as coisas, porque não dá com um emprego só. A galera aqui tá me sacaneando, que eles falam que quando a Fantasy Flight anuncia, já é débito automático. Tira da minha conta e vai chegar na minha casa. Eu não preciso mais pedir. Uhum. Eles já sabem o endereço e já tá chegando automaticamente. Mas, só pontuando aqui, vocês já fizeram o anúncio aqui no último Jogatina BG sobre o lançamento do Legion do Rebellion aqui no Brasil, então vou pular essa parte que adorei, mas o Star Wars Destiny foi algo do Force Friday, foi anunciado, tipo, foi vazado na quinta-feira passada. É, o que os lojistas lá de fora tinham falado, que era um jogo de $30, né? Sim, exatamente. Aí começou essa, será que é um jogo baseado no novo filme, né? A galera ficou especulando e de repente é mais Star Wars Destiny. Mais Destiny, exatamente. É um daqueles pacotes, quem já foi em loja já viu com certeza vendendo aqueles pacotes gigantes de Pokémon, que é também pra dois jogadores. É, o Magic também, né? Dois decks. Exatamente. O Magic também tem esse modelo. E tá aí. Destiny, né? Como um TCG padrão, tá chegando também com esse modelo, que é bem legal. Você compra e já pode jogar com marido, esposa, filho, filha, sim, etc, etc. Eu gosto bastante. O que gerou uma dúvida em nós jogadores é se ele vai realmente compor o jogo, se ele vai ser parte integrante das coleções pra serem usadas em campeonato e tal. E também se a vinda desse Core 7 significa a rotação do jogo. Se a partir dele, a gente vai começar a perder coleções anteriores pra vinda de novas, como no Magic. Então, é igual tá pairando o Magic, né? Aí. Tem o bloco, né? O T1, T4, aquelas coisas assim. Isso. E se for nessa pegada, eu acho que até faz sentido, né? Então, que vai ter a rotação é certo. Uhum. A grande dúvida é se começa a partir de agora com esse Core 7. Uhum. Vamos aqui pro cenário mundial, onde a gente já falou da Fantasy Flight anteriormente, mas aquela expansão do Rebellion, a Rise of the Empire, já lançou e $40. É um preço bastante honesto, cara, pro que ela apresenta. É uma expansão pra esse jogo fantástico, que eu adoro. Eu não cheguei a jogar, cara, eu tô maluco. Cara, ele é uma coisa linda, coisa louca, coisa gigante. Eu tô bem empolgado também, cara, pro lançamento... Lançamento não, né? Pra chegada, na verdade, dessa expansão, que adiciona os eventos que ocorrem ali no nosso último filme, Rogue One. Que filme, hein? Que filme maravilhoso. Que filme. A gente já falou, né, a Fantasy Flight nessa Force Friday 2. Eles anunciaram lá o Star Wars Destiny for Two Players. E, continuando aqui, a Fantasy Flight também anunciou o segundo pack do Flight of Crown Cycle, do LCG do Game of Thrones, que tá com um novo nome, que é o Journey to Old Town, né? Acho que provavelmente vai pra Citadela. Sim. E, cara, esse aqui é um título da Fantasy Flight que eu não sei se foi uma resposta pro Rising Sun ou foi uma resposta pra quem gosta de Game of Thrones, o board game, no caso. Sim. Que é o jogo Battle for Hokugan. Você chegou a dar uma olhada sobre que eles anunciaram? Cheguei sim, cara, porque a primeira notícia que ele chegou a mim foi que era uma reskin do Game of Thrones, mas quando eu parei pra ler a matéria, não me parece tão reskin assim. Exatamente. É, assim, é a mesma coisa que falar que o GOT é uma reskin do War. Não, cara, não é porque tem controle de área que é tudo a mesma coisa. Além da temática ser completamente diferente, tirando a série que eu amo, o Battle for Hokugan é um tema que me atrai muito mais, sabe? Esse negócio oriental, ele me chama muita atenção. Mas há diversas mecânicas diferentes. Não tem nem como comparar. Ah, sim. É, eu não cheguei a dar uma olhada tanto aprofundada nas mecânicas por conta do meu tempo ultimamente. Claro. Mas, até porque essa semana foi uma loucura, 4 podcasts. Você tá bem louco mesmo, diga-se passar. Eu tô bem louco. Mas, cara, que jogo bonito. Tem um detalhe de jogos que eu adoro, assim, jogos de controle de área que você deixa suas coisas escondidas. Sim. Cara, isso me atrai tanto, assim, porque você fica meio que calculando. Será que aquele cara ainda tem recursos? Será que tem moeda? Aí você fica, não sei se vai fazer isso. E é muito legal. Então essas foram as notícias da Fantasy Flight de sempre, tô sempre. Mano, tem uma porrada de notícia. Mas a gente vai para a Plaid Hat. O que ela anunciou aí, Herbert? Cara, ela anunciou um spin-off da Era Full Winter chamado Haxon. E o que seria isso, querido Zabuzeta? Cara, é um jogo que você vai mantendo padrões de cartas. E conforme o padrão vai acontecendo, você vai salvando alguns sobreviventes e você vai contaminando a galera. Eu vi só um gameplay, uma ideia mais ou menos durante a Gen Con, que teve um vídeo lá do Board Game Geek, naquela, né, aquele painel deles de sempre. Mas bem interessante pra quem gosta de Era Full Winter. Mas mais uma coisa aí pra carteira. A chorar. Mais um zumbi aí na nossa vida, né? Sim. Mas é isso, vamos ver. A Pearl Games, em parceria com a Libed Loot, anunciaram um jogo chamado Otis. E esse jogo, cada um vai controlar um mergulhador, realizando missões de coleta de objetos de tesouro no universo, no futuro, né? Onde o mundo foi inundado. Então, é bem legal, assim, a temática. Lembra aquele Waterworld, né? Não, cara, por favor, nesse exemplo não, cara. O melhor exemplo, né? Cara, eu tô vendo aqui, ele tem uns tabuleirinhos que parecem o do Manhattan Project, né? São vários tabuleirinhos de individuos e tem um tabuleiro não tão grande no meio do jogo. O tema me atrai, eu gosto bastante. Quem joga videogame aí conhece o Absu, talvez. Absu. Que é um bom jogo, né? Então, exploração embaixo do mar talvez seja algo tão interessante quanto exploração espacial. Então, entrou no radar aqui. A Histo Games anunciou para Essen a expansão pro jogo Wersin das Volk. Caraca. Meu alemão não é bom, obviamente, né? Cara, eu não sabia, ia falar isso nunca, desculpa. Não, eu tentei. Não sabia, eu ia falar Wersin das Volk, sabe? Mas eu não sei. Alguém que fala alemão vai vir me dar expor. Desculpa pelo seu programa, Zabu, desculpa. É com o nome 2+2, e esse conteúdo permite que seja jogado em até 4 jogadores. Sim. Muita gente fala que esse jogo é um bom complemento pra quem gosta de Twilight Struggle, né? Que são jogos que tem batalhas dirigidas por cartas, né? Essa mecânica que muita gente curte. O próximo jogo aqui, na verdade, uma expansão foi anunciada para o jogo Dark Moon chamado Shadow Corporation. Pra quem conhece Dark Moon, ou não conhece, na real, ele é um Battlestar Galactica Light, né? Que o pessoal fala. Uhum. O jogo se passa numa escavação de uma das luas de Saturno, e lá acontece que a galera é infectada e você tem todo o lance de infectados contra não infectados tentando ganhar cada time, né? Ok, interessante. É bem legal, cara. Pra quem gosta, e a galera fala que quem gosta de Battlestar Galactica tem que dar uma olhada nesse jogo, que é excelente. Coloquei na lista. Vai puxar pra cima. A quarta expansão para Kingdom Builder com o nome de Harvest. Não conheço Kingdom Builder. Conhece, Isabel? Kingdom Builder, esse nome não é estranho. Deixa eu só constar aqui, fazer aquela pausa, porque eu acho que o nome dessa pessoa que fez o jogo, o cara que fez o Kingdom Builder, é o cara do Dominion, né? Aí sim. É um jogo que você tem tabuleiros modulares. Eu lembro de ter um vídeo, visto um vídeo no tabletop do Will Wheaton, que você faz padrões de casinhas, cada linha você faz, você tem um bônus, você vai ativando cada coisa. Então, parece que essa expansão vai adicionar novos terrenos, alguns tipos de cartas, né? Então, bem interessante. A próxima notícia aqui, o Manhattan, aquele jogo de 1994, ele teve um anúncio de uma nova versão, né? O mesmo carinha que criou ele é o mesmo carinha que criou Puerto Rico. Então, ele vai ter uma nova versão pra Essen desse ano. Cara, olhando aqui pra ele, ele lembra bastante aquele Skyliners, só que numa versão um pouco menor, na minha opinião, mais bonita, porque o Skyliners, ele parece um monte de brinquedo, parece Lego. Eu não sei quais são as mecânicas, mas ele realmente parece um jogo interessante, cara. Você tá construindo uma cidade. Sim. E assim, às vezes a gente guarda um monte de notícias aqui, fica um disclaimer. A gente às vezes não conhece todos os jogos, aí fica até... Às vezes fica tipo, o que eu vou falar desse jogo aqui, né? Mas até a imagem que eu coloquei da mesa aqui é uma da versão antiga, porque a nova versão, você vai construindo um prédio cada vez mais alto, como se fosse Skylines, né? E na nova versão, essas peças são transparentes, são translúcidas, né? Então é bem legal assim também. Maneiríssimo. O próximo jogo aqui é o jogo, na verdade, uma expansão pro Star Wars, olha só, Star Trek. A galera vai me xingar muito. Já era. Star Trek Frontiers, que a WizKids publicou, que é o Mage Knight de Star Trek. Essa expansão vai se chamar de Return of Khan. Pois é, cara, eu sou louco por esse jogo e saber que tem uma expansão do Retorno de Khan, sério, bate muito forte no meu coração. Você já viu o vídeo do Inside the Box sobre o jogo? Não, ainda não, cara. Cara, eu vou te mandar depois, o Inside the Box é um canal que eu adoro. Eu sempre comento aqui, cara, que é um dos meus favoritos. É tipo, como se fosse como se fosse dramatizado as coisas. É muito legal. A Ketchup Games anunciou Paper Tales, né? Que aparentemente é de um designer oriental, é isso mesmo? Uhum, isso mesmo. Né? E é legal porque existe também essa coisa, né? Porque, digamos assim, existe toda uma origem, né? A parte de board games. Não vou olhar aquela retrocesso na história, mas muitos dos jogos que vêm da parte da Europa, né? E depois vem os Interestes. Mas é legal ver que tem muita gente trazendo, apostando em ideias que vêm do Japão, da Coreia, né? E isso é bem legal. Que com certeza vão ser jogos totalmente diferentes do que a gente tá acostumado. É. Não só tematicamente, mas assim, a cultura deles é de fazer coisas diferentes do que a gente vê por aí. Então, se a gente tem uma diferença grande entre Euro e jogos americanos, cara, vai ter uma outra terceira grande onda aí de jogos japoneses. Vocês podem apostar. Vou te dar uma relação direta, que é, por exemplo, quem gosta de jogos de computador, Steam, o Steam ultimamente tem uma leva de jogos orientais. Sim. Né? Isso é legal ver que... É, cara, eu vou falar uma frase de ano 2000 aqui, mas é a globalização agindo, sabe? É porque no mundo board game às vezes demora um pouquinho mais, demora, né? Demora, exatamente. A próxima notícia aqui é que a editora Marbushka, talvez seja essa. Mandou bem. Ela lançou um jogo chamado Dogs and Home, que é um jogo onde você controla... Assim, o destaque que eu coloquei na notícia aqui, pela arte dele, que eu acho bem fofinho, bem bonitinho assim, porque parece umas ilustrações, assim, bem caricatas. Sim. Você vai controlar cachorros enquanto seus humanos estão fora de casa. Então você tem que ser um bom garoto e aguardar eles pacientemente ou enquanto você vai destruir aquela casa. Parece legal. Destruir sempre. A Mesa Board Games anunciou o jogo A Nossa Casa. 2 a 4 jogadores com mecânica de set collection. O The Sims, aí, do board game, né? É legal que... eu não sabia que a caixa tinha feito propaganda de coisa. Não, cara. Meu Deus. Não, brincadeira. Mas assim, o jogo é legal porque você vai construir uma casa, mas você tem que preencher com móveis, você vai fazendo a parte do teto, então você vai fazendo todo um set collection e você vai colocando acessórios, é bem legal. Realmente The Sims. A Blue Orange anunciou uma nova edição do jogo Okia. Não sei necessariamente se pronuncia dessa maneira, que é um jogo de Bruno Catalá, que é o designer de, por exemplo, um dos designers do Cyber Wonder 2. Takenoko, Cichlids, né? E esse jogo de 2012, então essa nova versão vai vir pela Blue Orange, né? Que tá postando vários jogos rapidinhos ali, né? Então eu acho bem interessante. Mas é, a caixinha aqui, sei lá, deve ter 20 centímetros essa caixa? Sim. Parece um... Posso estar falando besteira, mas parece um jogo da memória, porque ele tem um monte de tile iguais aqui na imagem que eu tô vendo. Mas eu não conheço, desconheço. Eu também desconheço. Próxima notícia aí? Ah, agora você... Não é tão... Pode falar direto. Pra me zoar, hein? A Lauta Peli Fi anunciou Gold Fever, um party de post-luck sobre a coleção de componentes. Está previsto para Essen. Sim, a gente tá aproveitando vários jogos que tá saindo pra Essen, né? Que a Essen tá chegando já em outubro. Acho que é outubro, né? Faço a menor ideia, cara. Eu sei que a Spiel é em outubro e não sei se a Essen também vai ser no mesmo período, mas a Lauta Peli, que é uma... Sei lá como fala, Pelite? Olha, eu falei errado até. Ela é uma empresa finlandesa, né? Que publicou vários jogos, Nations, Eclipse. Olha aí. Olha aí. Então é a mesma empresa lá, quem tem jogo sabe que tem aquela marquinha dela ali. O próximo jogo anunciado aqui foi pela What's Your Game, que é uma editora, que publicou um jogo chamado Artificial, Inteligência Artificial, não vou falar em inglês, desculpa, de 2 a 4 jogadores, né, onde você vai fazer seleções de ações, e é bem interessante que você vai fazer um papel de um investigador. Cara, é muito louco esse jogo, vale a pena você dar uma olhada no link que vai estar abaixo. Sabe o que dá também vontade da gente ver e jogar, cara? Foi o jogo aqui que a DV Gyoki anunciou, que se chama Minute Helms. Cara, esse jogo, lindo demais. Mas é isso que eu ia comentar, cara. Que imagens lindas. A descrição aqui me fala que ele é um jogo de 2 a 5 jogadores, card draft e set collection sob construção de cidades. Mas as imagens são o que chama a atenção, cara. Eu não quero saber do que ele é. Quero saber que ele é muito bonito. As cores utilizadas, assim, é porque, assim, é um jogo que vai ter bastante cartas e cada carta tem uma construção, assim, então você vai montando o seu reino, assim. Mas cada arte dessas cartas, da capa do jogo é maravilhosa, né? Muito. A DV Gyoki, não sei se fala Gyoki ou Gyoki. Ela também vai ser um jogo chamado Origami. Ele vai ser um jogo de... É um jogo bem rapidinho. Um card game. Tá previsto pra novembro desse ano. E é um jogo onde você vai comprando cartas. Você vai fazendo origamis de animaizinhos. Bem legal. Ok. A WizKids anunciou um novo set pra Heroclix Undead. Que é baseado em monstros. Sim. Esse set vai vir num Gravity Fit, né? Que é aquelas caixas enormes onde você compra praticamente coleção toda. Vai ser 24 ao total de componentes. Eu sei que é bonito na mesa, mas a miniatura não é tão bonita assim. É só polêmica. Eu sei que são as únicas pessoas que não podem falar do meu X-Wing, do quanto eu gasto dinheiro. Isso é verdade, cara. A Upper Deck anunciou Legendary Spider-Man Homecoming. A expansão é a expansão de número 14 do jogo, né, que é famoso e vai trazer mais 100 cartas lá. Então, pra quem gosta da temática e gosta de deck building, bem interessante. A The Fun Forge começou a pre-order da edição de 5 anos de Tokaido. Cara, você viu a arte dele? Ainda não, cara. O Tokaido já é um jogo muito bonito. Ele é um jogo muito minimalista, mas essa arte ficou bem legal. Assim, eu gostei da tipografia da nova logo, né? Eu achei muito bonito. O que me chama a atenção é que o Tokaido, ele já teve um, entre aspas, remaster há pouco tempo, não teve? Cara, eu não vou saber dizer. Eu acho que teve, que foi até o que o pessoal aqui no Brasil, tipo, tava chegando agora, muito tempo depois dele realmente já ter sido entregue em outros países. Entendi. E aí eu acho curioso tá saindo uma edição já de 5 anos, né? Mas enfim, dinheiro é isso. A Plan B Games anunciou, e na verdade abriu pré-venda, a gente anunciou aqui no podcast, mas abriu pré-venda do novo jogo de Michael Kisling, chamado Azul, que é um jogo de coleção de componentes, onde você vai montando, você vai fazendo tile placement de azulejos, e vai custar $40. Cara, esse jogo tá muito bonito. Eu gosto muito da arte dele, que lembra aquelas paredes de cozinhas, sei lá, no Portugal. Da avó, exatamente. Sim, cara, tô vendo aqui, bem interessante, hein? É muito bonito, cara. Mas deve levar ali a mesma pegada de um patchwork, acredito eu. É, o patchwork e o Baron Park lá, eles são mais de peças Tetris, né? Esse aqui, eu acho que talvez você lembra mais um Sagrada, né? Aquele jogo mais de... Só que sem os dados, né, no caso. Sim, sim, sim. A editora DLP Games anunciou pra Essen o jogo Altiplano, que é um jogo de bag building, como Orleans, que eu vou jogar semana que vem. Então, eu não sei do que eu estou falando. Já sabe o podcast. Olha o podcast novo, já tô descobrindo. Olha aí, em denunciar. E é legal, né, cara, que essa arte lembra toda uma arte meio latina, sabe? Peruana, né, cara? Peruana, muito, muito legal. Um jogo chamado Transway, nunca ouvi falar. Transway. Ele vai receber 2 expansões, uma chamada Grand Station e outra chamada The Heart of the Commerce. Tá linkado abaixo pra vocês. Muito bom. Falando de empresa grande agora, Z-Man Games anunciou Pandemic Rising Tide, que não é do Eric Lang. Olha. E essa versão do jogo, ela é criada por Matt Leacock e Jaron Domen, criador de Food Chain Magnet, que tá na boca de todo mundo aí, né? Sim, é o jogo mais feio, mas é um bom jogo. A White Goblin Games anunciou uma reedição, um reprint de Bali, que é o jogo do mesmo criador do Carcassonne, que é o Klaus Jürgen Brett, sei lá como fala esse nome dele, deve ser isso. Esse aqui é zoado também. Sim. E ainda a White Goblin Games anunciou Montana, um jogo do mesmo criador de Istambul. E esse jogo vai ser demonstrado durante a Essen desse ano. Ele vai se passar num cenário do século XIX, naquela região onde vai aparecer os primeiros exploradores ali da região de Montana. Bem interessante. Cara, a River Horse, ela abriu pré-venda de The Dark Crystal, que é baseada num filme de Jim Henson, que eu, cara, não conheço. Eu também não conheço. Eu vi as figuras assim, cara. Pelo menos a arte da caixa assim é muito feia. Não, a primeira coisa que eu lembrei aqui foi do labirinto, né? É, parece muito labirinto. Que coisa horrorosa. Deus me livre. Então, vou até passar aqui pra próxima. A Abacus Spill anunciou a segunda expansão pra Cacau Diamante, que terá 4 módulos. A Mina de Gemas, a Árvore da Vida, Favor do Imperador e Novos Trabalhadores. Cacau já veio pro Brasil, não veio? Já, a Devir trouxe. É um, pra quem gosta de um jogo na pegada ali de tile placement, né? Um Carcassonne da Vida, curte bastante. E, cara, a mesma empresa, a Abacus Spiel, anunciou Zoloreto Duel. Excelente nome. É, Zoloreto é um jogo assim que, pela a capa dele, você não dá nada, mas quem joga fala que é um baita de um jogo, cara. Eu tenho que ler mais sobre ele. Mas é legal que tá tendo. Tudo vai ter versão Duo, né? Exato, é isso caverna, que eu tô rindo, cara. É exatamente isso. Caverna, o Seven Wonders, né? Maravilha. Ó, uma nova expansão foi anunciada pro excelentíssimo jogo, As Viagens de Marco Polo. Ela vai se chamar A Irmandade de Marco Polo. Tem um nome aqui em alemão que eu não vou falar. É isso que eu ia falar. Não. Vamos tá falar bom. Em alemão. Cadê? Da, é, cara, eu não sei se é Die ou Die. Tá. Die Gefahr. Cara, não vou conseguir. Você tentou, cara. Isso tá, já valeu. É o suficiente. E essa expansão tá prevista pra outubro e ela vai adicionar um mapa adicional da região de Veneza, onde você começa o jogo. Não sei se você jogou a Viagem de Marco Polo. Infelizmente não, porque esgotou em todos os lugares. É, mas tá voltando, agora. Que eu fiquei voltou, sabendo voltou. Hoje. Acaba até sendo uma notícia, né? Porque. Olha aí, furou o furo. Agora, chegou furo, aqui, né? Ó. Marco Polo retornando pela... É Devir? Eu não sei se é Devir. É Devir, Devir. Opa, acertei. Devir. Então, tá retornando aí. Comprem logo antes que esgote de novo e a gente fique sem. Exatamente. A Cosmos anunciou Die Legend Forandor. Agora eu falando aqui, né? Em outras línguas. Pra para comemorar os 5 anos de jogo. Será uma versão maior do jogo base com mais aventuras, material de bônus e um CD com músicas. Cara, eu não joguei Andor. Eu também não, e todo mundo fala que joga, é uma baita experiência. E volta pois e meia é. Tá no Ludopedia ali vendendo, eu fico assim... é que meu perfil de grupo é complicado, porque muita gente gosta do competitivo, sabe? Uhum. Eu sofro com isso também, sofro sim. Entre aspas, porque também é meu perfil. Mas o Andor, ele tem aquela parada do RPG que... me atrai muito também, sabe? Pois é. Então, pelo menos um testezinho, um dia farei ainda. Sim, olha só. Asmodee, olha só, já indo pro cenário digital, e a única notícia que a gente separou desse cenário, é Asmodee em parceria com a desenvolvedora Experiment 7, anunciou o Catan Realidade Virtual. Cara! Se você achava que o Catan não podia ir pra mais lugares, vai pro Oculus VR. Se tem uma notícia que me surpreendeu foi essa, cara. Vou te falar. Cara, agora eu fico imaginando, porque eu sei que no Tabletop Simulator você pode jogar com o Oculus Rift da Valve lá, o HTC Vive lá, sim, então sim. Você pode jogar o Tabletop Simulator, mas VR do é agora, vamos lá, fazendo a propaganda aqui, ó, vai ser uma experiência em realidade virtual. Cara, eu cara, só quero que trocar madeira por ovelha. É, rapaz, vamos ver isso aí. Vamos agora pro Kickstarter. A gente separou 3 destaques. Na verdade, foi eu que separei. O Everton não sabe de nada. Nada. Mas olha só. Eu vou deixar pra você abrir os links aí, porque são jogos interessantes. O primeiro aqui é chamado Avertigos. Solve China Sky. É um jogo tático. Se você gosta de X-Wing... Opa. Comprei aqui. Olha, dá uma olhada aí, cara. É um jogo muito bonito. Tem uns navios voadores, assim. Digamos aquela coisa do Final Fantasy V, né? Que tem os navios voadores. Você gosta de jogos dessa temática de tática? É interessante. É, não sei. Nem sei se você falou aí de propósito, mas assim, Final Fantasy V é, tipo, meu favorito, tá? Olha aí. Aí começa a mexer com o meu coraçãozinho. Mas eu tô vendo aqui, cara, abri a página e realmente é interessante. Muito colorido, diga-se de passagem. Muito bonito, né, cara? Nunca vi algum jogo tão colorido assim, mas eu vou dar uma lida sobre, porque tematicamente aí, pelo que você falou, bate no coração. O próximo jogo aqui é chamado Scandinavia and the World, A Heap of Trouble. É um jogo baseado numa webcomic muito interessante que cada país é representado por uma pessoa, sabe? É que é isso que acontece, né? É assim que as coisas são. E só me lembra uma coisa. Poland Ball. Que é um sim, excelente... Cara, quem conhece Poland Ball deveria ir atrás disso, cara. Que é uma das melhores coisas do universo, cara. É muito, muito legal. O estereótipo é isso, cara. É isso. Sim. Muito, muito maneiro. E o último destaque aqui que eu separei foi um jogo da Five... Cara, o nome é muito zoado. É Five 24. É Five Extenso 24. Então é Five 24 Labs. Ela começou uma campanha de um jogo chamado Mint ou Mint Delivery. É um jogo bem legal numa caixinha de menta. Sabe aquelas balinhas de menta? Sim, ele custa $10, cara. Sim, é muito legal, cara. Você abre a caixinha de metal assim, tem um jogão, cara, porque tem muita coisa nele. Caramba, cara. Vamos pro cantinho do evento. Eu vou começar com você falando sobre os eventos que vai estar aí no seu estado, Herbert. É verdade, cara. Quanta coisa aqui, ó. Por exemplo, Niterói, dia 9 de 9 de 2017, vai acontecer o 22º The Meeple, lá com o nosso querido amigo Leandro Nunes. Olha, Leandro Nunes, um beijo. Ele mandou o áudio pra mim assim, cara, você pode divulgar? Manda aí, cara. Pô, ele é o cara, ele é o que ele é muito gente boa. Um abraço e ele adora os GIFs lá do Serginho, que eu mando do Ali de Cobertura. Além disso, né, em Niterói vai ter o quarto abrindo a arca no dia 10. Ou seja, vai ter um evento num dia, vai ter um evento no outro, mas também você pode dormir na rua, cara. Porque você exatamente. Vai direto lá. Pra galera aí de Niterói, pode dormir abraçado no board game, tranquilíssimo, e já ir pro próximo evento. E em Belo Horizonte vai acontecer o terceiro UI Board Games no dia 16 do 9. Cara, mais evento, olha só. Tem um evento que vai acontecer na Game of Boards no Catete, no Rio, que é o The Meeple Experience. Né? Já tem a Comic Con, agora tem o The Meeple. Eu falei com o Leandro hoje, cara, que eu achei a ideia fantástica. Sim. De levar o The Meeple, que é um dos eventos mais bem organizados aqui do Rio de Janeiro, pra outros lugares, né? Porque assim, Niterói fica tipo uns 40 minutos aqui do Rio de Janeiro, se você for de carro. Sim. Então é uma distância considerável e algumas pessoas não têm coragem de atravessar a famosa Ponte Rio-Niterói, né? Então, é bem legal trazer pra um centro, que aí, corrigindo o senhor, querido Zabuza, é Catete, desculpa. E não Catete. Ah, desculpa, eu não moro aí. Eu sei, tô brincando contigo. Mas é bem legal trazer aí o evento pro grande centro do Rio de Janeiro, efetivamente. Entendi. Catete não é uma cidade, então é um bairro. É um bairro. Ah, tá, porque, por exemplo, Magé, eu sempre pensava que era bairro, mas não é uma cidade. É uma cidade, exatamente. Em Curitiba, no dia 23 e 24, vai ter o World RPG Fest 2017, e a gente vai estar por lá fazendo cobertura, jogando algumas coisas. Olha aí. Fazer aquelas piadas ruins de sempre, né? Então, a gente vive pra isso. Vai ter também o quinto abrindo a arca, no dia 24 do 9, em Niterói. Eu tô sentindo um déjà vu. Ah, sim, é porque o quarto abrindo a arca, a gente já deu a notícia aqui agora há pouco. Niterói, eu não sei, pelo menos eu acho que São Paulo e Rio, pelo menos os estados, assim, ou regiões metropolitanas, são regiões que tem muito evento, cara. Se você não tem amigos, cara, você vai arrumar amigo de qualquer forma. Ainda mais que o pessoal do Rio e de São Paulo são muito receptivos. Sim, cara, com certeza. Isso aí, não tenha dúvida. Se você não tem jogo, se você nunca jogou, e sabe-se lá por que você nunca jogou e tá ouvindo esse podcast, vai em qualquer um desses eventos que você vai ser extremamente bem recebido. Eu tô pra ver uma comunidade tão receptiva quanto essa do board game, cara, sério mesmo. Exatamente, é muito legal, cara, galera, bem gente boa. E pra finalizar aqui o sétimo evento que a gente vai divulgar aqui, no dia 30 de setembro vai correr o 28º Encontro Board Game São Paulo. Então, evento quase todo final de semana, praticamente o mês inteiro vai ter muita coisa pra fazer, praticamente o eixo, né, a Ponte Rio-São Paulo ali vai estar bem movimentado. Exatamente. Bom, vamos encerrando aqui nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Eu quero agradecer aqui a presença do meu amigo Herbert Paraíso ou Paraíso, como fala? Errou os dois, cara. Não é possível um negócio desse. Parásio. Ah, tá. Exatamente. Não se preocupe que é um erro muito mais comum do que você pode até imaginar. Cara, eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui presente, né? Podendo falar um pouquinho sobre as notícias da semana. Falar sobre board game, que é uma das coisas que eu mais gosto no mundo. Sim. E também aí pela divulgação do meu podcast. Afinal, né, a gente gosta muito e quer falar sobre exatamente. Tudo isso aí que a gente vem vivendo. Por favor, me chame mais vezes se é que eu não falhei aqui com o decoro do seu programa. Pode deixar a gente trazer mais, não só você, mas outras pessoas que estão ligadas com a parte de canais de YouTube, né? A gente vai comentar as notícias como sempre. Exatamente. E o povo quer saber, Zabu, quando é que você vai aparecer lá no Hoje Tem Jogo, tá? Quando for falar de Civilization, pode me chamar lá. Joga Civilization. Beleza. Lembrando que você pode deixar seus comentários. A gente deixou de comentar uma notícia importante nesse intervalo, né? Pode mandar pra nós um comentário desse post ou através do jogatinabg@gmail.com. Cara, você viu que a gente divulga evento aqui? Se você não divulga o seu evento com a gente, pode divulgar, como sempre, né? E a editora, se você estiver divulgando coisa nova aí, pode falar pra gente também. A gente fala aqui sem problema algum, mesmo não sabendo sobre jogos. Falar todo mundo pode. Exatamente. Então a gente fica por aqui. Até o próximo turno.